Nós está autorizado em ingresso, pista no 7, repete a leve, pronto, capricha no 7. Uniforme, som seus 2-0, confirme, mata. Por conselho de ingresso na mata com a aeronave aliada, capricha no 7. Copa Poliforme, agilizando, autorizado backtrack, está aqui a pista, corte livre na aula. Eu já sei, eu acho que autorizado, decolar de pista no 7, vento no 40 graus, 09. É, Delta, confirma a localidade de pouso. Alistamento. Construção 7-2, acontece 8-0-10-8. Decolado 2-3, cuja direita, foi do axé, no varelo da concha, no controle de Salvador, 1-2-0, respaldo. Isso é coisa do axé, 1-2-0-8, é o controle, cego, tá? Papão Roberto, Serra Golfe Oscar, está com a na direita, proando, farol de Itapuã. Eu posso ver aí o voo visual? Zero, voo no 255. Voo no 255, complete na tua procedimento, só me terreno no outro decimal 95. Zero, voo no 25, obrigado. Serra Golfe Oscar. Confirme para o Serra Golfe Oscar, controle. Não deixa de revisar visual, o nome está escorrido. A Serra passa visando o farol da barra. Afirma, vai chamar visando o farol da barra, Serra do Campo. Informação de tráfego, o Charlie 150, decola distância LA, arrastando pelo lateral sul, a sua direita, não vai interferir com o seu pouso. Ok, autorizado, pouso no 0, comi 18, no aeronave mexicano, ou 1, 2, 3. Tá, meu, Thiago, tá. Ô, Thiago, você consegue fazer o chamado de regresso? Tá presente mais 50 minutos, Serra Lutança. Entendi. Você não poderia confirmar se recebe o modo Charles, Serra Lutança? Afirmativo, 810. Excelente, graças. Então, 3144, deixa para 2006, altímetro 908, autorizado o final do procedimento, ele é o que foi, deixa 90, informe estabilizado. Eu dou 5-5 no solo aos 2-7, ligue à direita, chama o sol Salvador, 1-2-1 no decimal Lager. 1-2-1, chegou 1-2-5-0. Alô, Fofa, 2-7-7, levo 0-5-0. Um setembro ao Serra Golfe, essa posição agora de 11 horas, 6 milhas, a coisa do Axé, mantendo o número 10. Tem que você... 1-0-1-8, o Serra Golfe, essa posição agora de 3 horas, 6 milhas, mantendo 15 pés, um tipão com 2-4-4. Tem que entrar, você está anotando. Eu confirmo em que eu te despido. Pode ouvir o despido. prospect 2000 feet. Tiago França, consumo novamente estimado de pouso. Tá pra gente 45 minutos, Tiago França. Eu ouvi pela Tel Delta. Boa tarde, o que você sabe sobre o voo sobre Capitão? Pela Tel Delta, com quem vai começar a próxima final o lugar? Afirmativo. Próximo faz disposições, Barra da Paz, o Vitor Hotel Delta, quem está em sobre a rua. Vitor Hotel Delta, está no tráfico na final 0, prossegue final Itapuã, aguardando a autorização. Isso, mantendo o litoral, fixo o tráfico, Vitor Hotel Delta. Isso, tá, 3, 5, 4. Leandro, eu vou no 4-4, completo final do procedimento, chame o TR1 no 8, decimal 9-5. Só não enxerga o Fiat, o atualizador do braço de frente, aparece o PTR emitido em Vera Cruz. O controle desconhece o tráfego dos setores. Sua última fala com o Vitor Hotel Delta, visual moda fixa. Tá, tá com o farol, fica autorizado, vai comprando o ponto de ter superado o tráfego na final. Vitor Hotel Delta, confirme, vai. Deixa eu sobrevoar sobre o Bairro da Paz. Como vamos, senhor, cansado sobre o Bairro da Paz, vai comprando o ponto de ter superado, já superado o tráfego na final. Vitor Hotel Delta, informa o segundo tráfego na. Que não tá todo na sala 0. Finalmente está autorizado o cruzamento da final, agilizando, para norte. Ponto agilizando, visão com o segundo tráfego da final, Vitor Hotel Delta. 5110. Okay. Eu sou Foster Q, computador de contato com o Tower, se confirmando a minha nick, 1995. Good morning. 1-18-95, thank you, have a nice job. Pode contar sua identificação. Salvador Tower, Sector Zone, Azul for 42, establish localizer, runway 10. Azul for 42, continue approach, send by land clear. Continue approach, you confirm, we are number 2, Malay. I have some slides that are here, so we can. Where's the non-educated traffic information, shopper, 500 feet, is get away to the north sector. Okay, understood. Number 2 for landing. Azul 4422, have you sight clear to land runway 10, wind 130 degrees, 08 knots. Clear to land, runway 10, Azul 4422. Estou na tela delta, chamo agora o controle 120-28. 120-28, delta. Para o controle? Papapá, bravo, linha uniforme. Papapá, bravo, linha uniforme, controle, prossiga. Controle de serra e delta lima. Retorna para a serra, Jeff Winter. Aperta as pés, vai colocar 0-1-1-10. Bravo, linha uniforme, mantém sobre a área de voo visual. Aperta para o cruzamento da pista 0 e confirme o tipo de equipamento. Yes, o rastreio é um avião para a porta. Piato Bravo Lima uniforme. Tô passagem, não me abriram. Tô com a para o assassino, em cima da hora. Boa tarde, sem identificação, do nível de 0-5, chegada mansa. 0-5, chegada mansa. Em 70, o Bravo Lima uniforme para o cruzamento da pista 1-0 do Toyota Delta. Sente do tráfego, uma separação, Victor Alfa Delta, cara atento. Controle. A 2-2-1, sem identificação, deixa nível de voo 060, via chegada do mais de 1. Volume uniforme, fica atento ao Victor Hotel Delta, com posições de 1 hora, passada em 4 milhas, mesma altitude. A 2-2-1, bravo, muito forte. Victor Hotel Delta, bravo, volume uniforme, agora posição de 11 horas, 3 milhas. O Delta já avisou ao contrário, vou manter a separação. Sim. O canal é 2-2-1 agora. Lima uniforme ainda visual com o Victor Hotel Delta? Sim, senhor. Ah, visual, é uma coisa para a foto. Victor Hotel Delta ainda visual com o Bravo Lima uniforme? Visual, mantenha parado em concentração, Victor Hotel Delta. Azul 442 on ground at 40, indicate slightly right, contact ground 121, that's my man. Right, what? So long. So long. 3206, ponte para Costa. Santa 3206, Santa 3206, Lima, tu sistema 0. Lima, sistema 0, Santa 3205. Obrigado, bom trabalho. Adoro, boa tarde, Santa 3205. Santa 3205, contato com a Dana Decolagem. Tudo bem, saída salvo 1 para o nível de voo 340. Estamos considerando a exceção do 1-0 por treino, beleza, senhor? Considerado. Vem direto à prova com São Salvo. Estava na prova, senhor, 340, 3205. Vou na prova da posição B médio, para essa a chegada com médio 1, desce uma técnica de voo 070. Médio 1, 070, voo 2008. Chegada 141, na certificação de travinha, chegada bom para 4.010, ajuste no 018.

muito boa tarde, é o passageiro 2231, transfere para o ideal de descida. Salvador, Chanéia 6213, boa tarde. É 213, aguarde. A passageiro 2231, não confio nessa. Será 6213, contato radar, que havia saída salvo 1 para o nível de voo 360. Salvador 360, possibilidade de voar uma prova mais distante, lembra? É o Dóculo? Negativo inicialmente, mas tem preciso da saída. Pré-me, 213. Foi sobre modulado, senhor. Boa tarde para o 2231. Amigo, esse avião voando com o médico. 2231, boa tarde. Contato radar. Décima nível de voo 050. Mantenha a prova da posição bom médio, após onde intercepta a chegada bom médio 1, ajuste o altímetro no 018. Gente, para 050, voando bom médio com 1018 para interceptar bom médio 1. 2231. Controle de Salvador, boa tarde, passageiro 2230, está quente da Oscar. Passageiro 2230, boa tarde, está na indicação, atendimento de volume 90, vigilância, reponte para a descida, chegada massa. Porta para a descida, passarinho 2230, confirme a chegada? Amanda. Chegada a mão, ciente. Controle está impossível falar devido ao condicionamento, estabilizado. Chame a 236, agora esteja livre. Ok, guardando. Pode informar o controle, por gentileza? Afirmo. Obrigado. Beleza, que foi para a pista 1-0, ajuste no 018, reposto estabilizado no curso localizador. Continuando o passageiro 2230 para descida. Passageiro 2230, autorizado de chegada a Amanda, se mantém a nível de voo 080. Certo, que mantém 080, passageiro. Passageiro 2230, vem na proa de ITAP. Proa de ITAP, passageiro. Escuta permanente para informação de voo e alerta, Vitor, Hotel Delta. falar 64, é o número 5 na aproximação, até a precisa chegada. Leão 41, apenas uma informação, tráfico que o senhor percebe cruzando a sua rua, também tem 506, é um Robson 44, mas já está ali na aproximação. Sim, leão 41. Passarelo 2231, vê se mantém a 2106, ajuste no 098, autoriza o sinal do IDS, é possível para a pista no 0, reporte no custo localizador. Para 2000, reporte estabilizado, 22. Pedro 74, controle. Ingresso, sistema 7. Desce para a posição Conde, mantém nível de voo 170. Chama o controle Aracaju, 120, decimal 3, boa tarde. Atenção, ele se mantém a 4 mil pés, via chegada bom, se ajuste, chama 098. Controle passarelo 2230, aproximação 080. Passarelo 2230, décima técnica de voo 050, só velocidade indicada. 050, 240 indicada. Tenente grato. 141 na torre. 141 na torre. Tirando 141 na torre, 1995, boa tarde. Verdade, está aqui já. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Chalé 63, 20, sinalificação, isso mantém nível de voo 100, de Lápia. Mantém a proa de Sabog, para interceptar a chegada bem mais de 1. Fazendo defesa da chegada agora. Aí, Ari, manter a partir da interceptação, viu, Chalé Mike? Alinhar e manter a partir da interceptação papado, viu, Chalé Mike? Meu pé no 082230. 1964, reduz em escada para 4, se mantenha 3, meu pé. Zulu 964, Deus se mantenha 3, meu pé. 3000, Zulu 964. Oxalá 63, 20, Deus se mantenha nível de voo 050. 50, meu 320. A posição do tráfego está a uma hora e meia dúzia de milhas com rumo sul. É o Robson 44, está ali nas proximidades da região do Campo Grande, ok? O Robson mantendo 510 próximo ao Campo Grande. 2030, reduz a velocidade de aproximação, chame torre, 118, 1095, troca que o precede agora 12 horas 4 milhas, 115 nós de ground speed, boa tarde, bom pouso. Reduzindo, mantém separação, confirme a 1895, a sequência. Afirmo, 118, 95, boa tarde. Obrigado, bom serviço. 1964, desse mantém a 306, frente da proa, intercepte o curso localizador, está autorizado o sinal do ILSX3, pistão no zero. Nesta proa, 3 com 10, autorizado para acessar o ILS, o 994, iniciando a recepção. Só até 1 km se possível. Estacionado 0153, confirma. Salvador, boa tarde, passarelo 2230, estabilizado final, visual, mantém separação. Cliente, passarelo 230, agora de pista livre. Passarelo. Se eu cruzar a linha através de Veracruz, já na ponta norte da linha Paparica para cruzar lá da Bahia, ok? Mantenha 3.500 pés, 3.500 pés, corrijo. 4.500 pés, tu mantenha 4.500 pés, tem condições de voar direto na proa de Vitória da Conquista? A presa de alta, 4.000, ok? Tu mantenha 0.45, 4.500 pés, 0.45 na proa de Vitória da Conquista, reporte atingindo. Gol 964, prossiga na aproximação, trânsito que o processo de 12 horas 8 milhas, passando o pé na curta final. Prossegue na descida pelo Glide Loop, chame agora a torre em Salvador, 118, 1095, boa tarde. Obrigado. Tem visual com tráfego, pode ser 737 da Gol na final da pista 10? Pouso autorizado, passarelo 2230. Golo 64, número 2, agora de pista livre. Aguardar, 64. Quatro, boa tarde, essa é a notificação desse mantém em voo de voo 080, vigilância, dessa via, chegada a Bomé de ONU. Cliente, mantém as condições visuais, ajuste o altímetro em Salvador 1008, reposte no através de Interlagos, reposte no através de Paris e ingressão em Interlagos. 1008, altímetro em Salvador, para a próxima. 964, passando Serra Vita 372, três mais checado. Frente para 964, vai de pista livre. Passando 2230, Paulo Zuno 2, libera direito no Zuno, nesse mamado, Paulo. 209, direita, 2230. Desajuste no 08. Para a terça, pega no 09. Quatro pontos autorizados, fechando a zero, vento 120 graus, 099. Pelo fogo, Mata 4. Janela 320, vamos traço em posição de... Elevado para 12 horas, 7 milhas, rumo sudoeste. Passando 2.300 pés em subida, é o Romeu Vitor 10. Centro da Riga 10, né? 320 e descida para o 5 local. Voo 1885, livre do tráfego, desse mapa a 2 mil pés, autorizado final do ILSXP para a pista 10, reporte no curso localizador. Reportaria no localizador 188. Lute, ali, Mike, controle. Prova o tráfego, 12 horas, 8 milhas, 1 norte, mapa 3.500 pés, um bravo 90, 2 papá. Vamos tráfego, 2 horas, 7 milhas, rumo sudoeste, passando 2.500 pés em subida, Romeu Vitor 10. 4, desse mantém a nível de voo 050. 5, fala com o Oscar, vira direita, andando no décimo Oscar. 19, gol, Oscar, prossiga na prova da Ceasa, reporte naquela posição ou avistar o campo? Reportará naquela posição, boa, no campo, Ceasa, tá. Minha 320, complete ali a X-Ray, chama de Salvador, 118, décimo 9, 5, 0. 320, graças. Guardião 05, apenas para informação, tráfego 12 horas, 3 milhas, rumo leste, mantém 1.510, no Charlie 150. Gente do tráfego, leva no visual, mantendo 110, guarda. Guardião Golf Oscar, informa.